Raivinha as HQ fã. Eu fico puto quando meu Play 3 cai no chão e quebra. E eu boto pra consertar e tenho que pagar R$300 pra consertar essa merda. Que tristeza. Cara, eu não sei. Hoje eu não trabalhei, então não tenho o que ficar puto. Tenho que ficar muito feliz. Ai, então, faz isso tudo. Fico puto quando eu tenho que viajar de ônibus. É uma merda. Sou rica! Ó, oh, ricão, é rico, né? Olha, só quer viajar de avião. Desculpa, desculpa se eu não tenho dinheiro. O que me deixa é não conseguir dinheiro pra comprar minhas coisas. Ser pobre. Isso me deixa muito. Bem-vindo ao clube. Eu fico puto, quanto puto de ser já grandinho demais pra ganhar presente de dia das crianças. Todo mundo ouviu, achou ridículo. Sim. Eu fico puto com o Todd, que fica puto porque não tem R$300 pra pagar o conserto do Play 3. Eu não tenho nem R$300 pra comprar um Play 2. Tô envergonhado. Depois das nossas raivinhas HQ Fan, está no ar mais um podcast HQ Fan. Eu sou o Todd e hoje comigo temos o Madruga Jackson. É, acho que eu vou fazer um bagulho com prenda para poder dar um aquaplay pro Neo. É, Richard Pinto. Boa noite, galera. Polvo Aranha. Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia. Eu tô no banheiro de novo, caso não saibam. É perceptível. É, Venel. É, eu aceito o aquaplay ou então... um controle novo que o meu quebrou. E hoje, crianças, nós temos uma convidada, uma mulher, uma menina de verdade, creio eu, claro, né? É, que veio diretamente lá do Planeta Lúdico pra tentar elucidar um pouco esse podcast, ou não, né? É, Aline! Se apresente, por favor. Eu? Oi. Sou Oi? A Aline. Oi, tudo bem? Tudo. Ah, tá bom. E com essa presença especial da nossa amiga Aline, nós vamos falar hoje dos... Aproveitando aí a politicagem brasileira, né, que é uma merda, vamos falar dos políticos que são honestos, os políticos que valem, que são os políticos de outras mídias. Ou seja, os políticos de mentirinha, né, porque os de verdade não servem pra nada. Então é isso aí, vamos falar de políticos de todas as mídias e até de novelas, que eu sei que o Madruga vai falar de algum no meio do podcast. Daniel, gosta de você que tá com Maria Bethânia, que é a boa baiana, que na Bahia existe muitos políticos honestos. Então, boa, ó, né? Ô, rapaz, é um exemplo de politicagem. É, começa aí falando de algum político aí. Ô, animal, eu não sei porque que tu me chamou primeiro, nem não tava sabendo. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Então, tá, deixa eu ver. O prefeito de Townsville. As meninas super poderosas? Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X. E assim nasceram as meninas super poderosas, usando seus ultra super poderes: corzinha, lindinha e docinho. É, não porque ele tem. Ele é uma merda de prefeito, né? É covarde e tal. É. A única coisa certa que ele fez foi contratar aquela secretária dele lá. Que é a senhorita Belo. Senhorita Belo. Esse prefeito é o pior prefeito da face da Terra. Qualquer. Sei lá, caiu uma agulha no chão e ele chama as meninas superpoderosas. Porra! Ele chama as meninas superpoderosas pra abrir o vidro de pepino. Porra! E o nome dele é só prefeito, né? É só prefeito, né? É prefeito. Porra. É, mas também não deixa claro em nenhum momento que ele pega a secretária. A senhorita Belo? Ah, é. Cara, se ele não pegar, é muito besta. Porra, com o tamanhozinho que ele tem, ele tem que ter a cabeça dele dentro dela. Fica bem claro que ele contratou com mais intenções, mas se ele conseguiu concluir essas mais intenções... É, cara, eu vou falar, já que falar de novela aí, cara. Ah. Vou falar do Odori Paraguaçu. Foi vergonhado. De O Bem Amado. Com certeza que ele ia parar dele, porra. Não, o Odorico, ele é foda, cara. É o... Não é o papel do Lima Duarte? Ai, que burro, tá zero pra ele. Não, o Lima Duarte era o Zeca Diabo. Sim, ele é o feito pelo Paulo Gracinho. Mas discorra mais sobre esse personagem, Madruga. Não, olha, ele é o Paulo Gracinho. Ele é o prefeito da parada lá que queria sempre inaugurar um cemitério. Ficar sempre tentando inaugurar um cemitério. Mas ninguém morria, né? É, não, o foda é que teve uma parte que um cara morria devorado do tubarão e só sobrava a cueca dele. Mas ele morreu no final, não? Sim, spoiler da novela. Spoiler da novela. Momento tititi. No final, o Zeca Diabo lá, o Duma Duarte, mata o Odorico e finalmente tem um corpo pra inaugurar a porra do cemitério. Caralho, mano. Ele tava na ânsia tão grande de inaugurar que foi o primeiro defunto lá a viver lá. Viver não, a ocupar lá o cemitério. Não, mas em teoria, então a cidade do prefeito é a melhor do mundo, porque ninguém morria na cidade. Foi só azar, né? Mas foi uma boa lembrança, Madruga. Nossa, a única menina da mesa caiu, olha aí que tristeza. Ava, é mesmo? Povo Aranha, fala aí baixinho. Porra, eu queria discorrer um pouco sobre como é que funciona a porra da política na série The Game of Thrones, caralho. A política mais sanguinolenta da história. Game of Thrones não é aquela série que todo mundo morre? Exato, porra. Parece que tem até um anão saindo da privada pra matar os caras. Como ocorre a política em Game of Thrones? Eu acho que é isso, é matança mesmo, cara. Pelo que eu vi, é por um cara que acertei. Teve um bode, teve o cara, o Xambin, ele ia virar rei, só que acabaram decepando a cabeça dele. Xambin é o Nelson? Idiota! Não, o Xambin é aquele cara que sempre morre. Qual é o nome do Sam? Idiota! Do Senhor dos Anéis. É Sam Austin. Cara. Austin. Se fosse o melhor de três, eu acertava. Cara, eu só sei que Game of Thrones tem um anão que vai pro puteiro. Mas agora acho que até se regenerou e não faz mais isso. Ele tava quase dono do puteiro, na verdade. De tão sócio. Igual matou o nosso aqui. Mas o anão é tão escroto, mas tão escroto que matou o pai cagando. Não foi isso, povo? Cara, não foi. Pelo jeito, foi. De reação, né, cara? Não. O cara, ele é assim, porra, mas nem cagando você me deu um tempo. Puta que pariu. Ai, tá bom, obrigado, povo. Aline, nossa amiga, você que tá caindo aí, tá caindo mais que o Richard Pinto hoje? Deu merda aqui. Ai. Você pode falar aí algum político que você lembre? É o ministro da magia de Harry Potter. É um idiota. Aí Povo Aranha com ele. Cara, foi foda no quinto filme. Ele passou o filme todo lá, falando, não existe essa coisa de Voldemort, já morreu. E no finalzinho do filme aparece Voldemort e lá, ele voltou. Nossa, e o cara fica se cagando. Ele é um péssimo ministro, eu odeio ele. Esse personagem... Ele ainda coloca a Dolores lá. Não é aquele de cabelo preto, grande, parece que é viado, povo? Até aí. Não, esse é o Dumbledore. Se bem que tem um monte de gente de cabelo grande que parece viado nesses filmes. Ele falou cabelo preto, porra. Não, tu não tá falando do Snape, não? Severo Snape? É, o Snape. Não é esse, não? Ah, não, esse aí só ficou fazendo lá de dramático, porque queria dar uns pega na mulher na mãe do Harry Potter, só que o maluco chegou na frente, aí ficou lá chorando o resto da vida. Ah, ela não quis girar pra mim. A mãe do Harry Potter era pegável? Mais ou menos. Era bonita. Não tem, cara, ela dava uma boa milf, então. Ai, tá bom. Obrigado, Aline. A sua opinião foi a melhor que teve até agora. Richard Pinto. Você que tá aí, destroçando tudo. Cara, é um político das HQs que surgiu recentemente, mas já chegou fazendo sucesso aí. É o Superman Negão da Terra 23. Ao infinito e além! Ele, inclusive, tá aí agora protagonizando a Multiversity, né? A série do Grant Morrison que ninguém... de porra nenhuma. Quem é esse cara, Nel? Olha, o Grant Morrison fez uma série agora, que usa personagens de vários universos paralelos da DC Comics. E o Superman usado por ele é um Superman negão. Esses negros maravilhosos. Que ele é presidente dos Estados Unidos, na realidade dele, entendeu? Ah, ele é um super-homem e ainda é presidente? É presidente. É negão e é presidente. Pô, cala a boca, filho da puta. Eu quero falar, porra. Fala, porra. Vim, fala, porra. Eu só quero falar, caralho. Pode ligar aqui, não, presidente. cara. Olha, eu só quero falar que o foda-se do presidente é que ele é secretamente Superman e usa máscara. Ou seja, ninguém percebe que o maior herói da Terra e o presidente dos Estados Unidos são a mesma pessoa. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi nada que ele falou. Ele falou o que aí, Madruga? Eu falei que o Superman não usa máscara. E ninguém sabe que o presidente é o Superman. Mas o Superman nunca usou máscara, povo. Ele usa. Pô, mas ele é a porra do presidente dos Estados Unidos, caralho. Ele não usa máscara, ele usa gel. Ô, Richard. Nem gel, ele tem cabelo raspado, cara. Aquele cabelo Richard, que caiu de curtinho. É, tá bom, obrigado. O que foi que falou aí? Richard Pinto, muito obrigado. Cara, eu vou falar aqui do... Olha. Pega, povo, pega. É, vou falar do da mãe do Oliver Queen, que nessa segunda temporada antes de morrer, que ela morre. Olha, quem não assistiu, ela morre. Ah, viado. É, então, nessa segunda temporada antes de morrer, ela se candidata a prefeita da cidade. Ela vai ser uma bosta de um político, porque, cara, na temporada passada ela matou 100 mil pessoas. E na temporada seguinte ela se candidata a prefeita da cidade. Não, o foda é que nessa mesma temporada ela já tava presa, beirando ir pra cadeira elétrica. É, já. Não é, mesmo, é. Ela vai ser condenada à morte. Isso quer dizer nada, porra. Não tem político lá em São Paulo que tava preso um dia desse também, que é elege toda vez. Ah, não tem um... No Rio não tem miliciano que é eleito de dentro da penitenciária? Como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman? Essa é de pai, viu, velho? Então, ela... Mas cala a boca, isso agora é minha vez. Então, não satisfeito de matar um milhão de pessoas na temporada seguinte, de estar condenada à cadeira da morte no, na temporada atual, ela se candidata a prefeito e ia ganhar, viu? Só não ganhou porque morreu. O Slade salvou a cidade. O Slade é herói, cara. É igual Caveira Vermelha, pô. Ele salvou a cidade das mãos com a política assassina. Porra, qual é a campanha dela? Eu vou destruir outra área da cidade, matando mais 100 mil pobres. Mas a mulher é bonita, hein, velho? Não, é o maneiro, né? O que você pode votar nela e dizer, não, eu votei na sua mãe, tia. E aí, pra você me dar um beijinho. Você vota na mãe pra ganhar beijinho da filha. Não, mas eu pegava a mãe mesmo. É mesmo? Ora, não. Tá louco? É igual um cara aí que eu conheço, só pega a velha. Não, até imagina o slogan de campanha dela. Abaixo a fome, alimente os pobres com capim nascendo do lado baixo. Tá bom, obrigado. We Rockefellers, we fly higher than weather, and she thrives it better. You know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Madruga, Jack. Cara, aquele... O melhor presidente de todos, cara. Que presidente Camacho de Idiocracy. Ah. Porra, ia falar isso. Miserável. Cara, ele é genial, cara. Explique mais. Que série é essa? Isso não é uma série, é um filme. O filme Idiocracy, que é um filme que começou como uma comédia e tá se transformando num documentário, infelizmente. Que conforme vai passando o tempo, as pessoas inteligentes, elas vão deixando de se reproduzir, porque esperam o momento certo pra ter filho e tudo, e os idiotas vão se proliferando. E cada vez vai sobrando mais idiotas, os inteligentes vão morrendo, sim, e os idiotas vão prosperando. Aí chega num futuro que o mundo é povoado por idiotas. E tem o presidente, cara, que é o presidente Camacho, que não contente em ser o pai do Chris... Eu não vou dar dinheiro pra você ficar por aí à toa. Você quer mesada? É ex-ator pornô, ex-lutador de luta livre. Isso acho que é. Puta que pariu, eu lembro desse filme, é com Will Ferrell. Porra! Não. Não, é com o Luke Wilson. Ah, é verdade, é que a companheira dele que viaja no tempo com ele é prostituta e o capitão vai atrás dela. Não, ela acha que o capitão vai atrás dela. Não, mas ele vai, no final ele aparece, ele vai sim. Não aparece porra nenhuma. Aparece esse filho da puta, você não assistiu a cena pós-crédito, não é? Aparece. Cena pós-crédito eu tô ouvindo, não, não sabia nem que tinha. Cofre do Ultra, procura aí essa cena e coloca aí no post de podcast, por favor. Ah, mas esse filme é foda, aí tem o teste de inteligência, né? Que é tipo assim, 1+1. É dois, e aí quem acerta é o homem mais inteligente do mundo. Sim. Não, ainda tem aquele negócio de colocar os bloquinhos no buraco certo, né? O quadrado no quadrado, a bola na bola, o triângulo no triângulo. É, nesse filme foi, eu lembro. Mas o presidente, o pai do Chris é foda, caralho. É, sim, ele é muito maneiro. Ele pra todo mundo, porra. Não, aí ele quer chamar o Al Sakana que viajou no tempo pra ser o primeiro ministro dele, porque ele é o homem mais inteligente do mundo. Sim, porque nesse mundo eles estavam sofrendo um problema de comida, porque eles usavam tipo Gatorade, isotônico, pra poder regar as plantações. Aí estavam matando tudo. Aí quando ele dá a ideia de usarem água, aí falou, ah, aquele negócio que vai na privada? Nossa. Todo mundo zoa ele porque ele fala normal e todo mundo diz que isso é coisa de viado. É muito bom esse filme, cara. Não, cara, mas tem uma cena, o cafetão no final chega, porra. Ninguém assistiu esse filme, não é? Eu não assisti, cara, eu lembro essa cena. Eu acho que assisti. Assistiu, Vini? Deixa a Vini falar, por favor. Nossa, eu falei que assisti. Ah, olha. A Sai já balizando esse comentário, sim. Muito obrigado. Daniel, eu acho que essa cena que o cafetão aparece é a mesma que aparece o Bazooka. Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Ah, vai pra puta que. Deve ser. Não, cara, você assistiu. O cafetão não aparece, não? Assisti, cara. O nome do cafetão era o Upgrade. É o Upgrade, exatamente. Sim, obrigado, Madruga. Aline, minha amiguinha. Diga outra. Outra quê? Tô fodida, eu preciso ir embora pra casa. Ah, meu Deus. Quem foi que convidou essa daí? Você. Foi você. Muito obrigado, Aline, por sua participação. Porra, galera. Fala aí. Lex Luthor, porra. O presidente Luthor dos Estados Unidos. Qual deles? Ele já teve tanta versão disso. Porra, tem a versão... Até no desenho da Liga ele já foi presidente. Porra, tem, por exemplo, a versão normal em que ele tenta colocar a culpa no Superman porque um meteoro de Kryptonita tá vindo pra Terra. Ah, isso é muito idiota, cara. Puta merda. Ô, Neo, fala aí dessa cara, no universo normal da DC, durante um período... Não chegou a ser uma série fechada. Durante muito tempo, durante um período longo, o Lex Luthor foi presidente dos Estados Unidos, entendeu? Aí culminou nessa parte dessa série aí chamada Inimigos Públicos, que é do Jeff Loeb e do Ed McGuinness. Acabou o mandato dele, não o mandato dele, mas chegou ao fim a fase dele como presidente nessa história, que tem até um desenho animado chamado Inimigos Públicos. Então, se tu não quiser ler a merda, pode assistir o desenho que tá tranquilo. Pior que eu tenho essa merda aqui em casa. Eu assisti o desenho, mas no desenho o Lex Luthor não é o presidente, eu acho. Ô, cara burro! É sim, porra. Então não foi esse desenho que tu assistiu. Também tem a versão do Lex Luthor do universo dos Lords da Justiça em que ele manda mandar o Flash, o Superman vai lá e mata ele. Tá bom, povo, obrigado. É, Venel. O que é que tu quer? Ai, nada, desculpa. Cara, eu vou falar aqui de outro prefeito. É um cara chamado o Mitchell 100, que é da série chamada Ex Machina. Já leu, Todd? Claro que não. Tá viado, claro, ia falar não. Desse. Qual é, Matuca, essa série? É aquela que o cara é um super-herói que consegue falar com máquinas e tudo. Pode falar. Vai. Ele é um engenheiro, Todd. Ele é um engenheiro que tá trabalhando um dia lá numa ponte lá em Nova York e vê um símbolo. Eu não sei, não me lembro bem do que faz tempo que eu li. Eu li isso aí quando a Pixel ainda existia, a editora Pixel. E ele ganha poderes que ele consegue se comunicar. Ele se transforma num herói chamado Grande Máquina. E nessa época, ainda aconteceu o atentado. Acontece que o atentado. O atentado acontece, só que ele, com o poder dele, consegue um dos aviões bater em uma das torres. Depois disso, ele se candidata e vence. E acaba virando prefeito de Nova York. Cara, ele também pode, sei lá, falar com a urna eletrônica e falar, ó, negócio é o seguinte, vota só pra mim. Vota só pra mim, cara. Você acha que ele ganhou como? Porra, foi roubado. Ele lembrou aquele personagem do Heroes, o menino tinha esse poder também. O filho lá da loira gostosa. Que é o Maika. O Maika. Não, eu sei, a loira que fazia strip. Tá bom, obrigado, Neo. Richard Pinto. Cara, o político que eu vou falar é o político que enfrentou o maior Batman de todos, que é o Feira da Fruta, que é o Pinguim. Hoje eu vou comer o Batman, vou foder ele direitinho, vou tirar o pinto dele fora. Que lá no seriado dos anos 60, o Pinguim se candidata a prefeito de Gotham. Olha aí. E aí, pra disputar com ele, o Batman se candidata também. E aí são os dois candidatos a prefeito, o Batman e o Pinguim. E tem até o debate na televisão. Isso aconteceu na série mesmo? Aconteceu. Cara, naquela Batman Terra 1 também, não é? Ele tá se candidato, esse candidato a prefeito igual aquela. Ele é um prefeito corrupto também. Do Geoff Jones e do Guy Frank, né? Sim. Mas o mais importante, Richard, quem ganhou a eleição? Aí vai ficar... Não vou dar spoiler, né, de 50 anos atrás, que tem gente que reclama, né, desse tipo de spoiler. Filho da puta! Vão ter que, ter que comprar o DVD. Ou seja, o Richard não sabe. Povo, quem foi que ganhou essa merda? Sei lá, pô, eu acho que é o terceiro candidato, né? O Pinguim não foi, o Batman também não, né? O Batman fez a Bat-candidatura. E deixou o Robin lá de primeiro damo, né? Mas o Batman é burro, sabe? Ele usava... Ele era pra usar o mesmo plano que ele usava com o Coringa. Ele transformava o Robin em mulher do Pinguim pra deitar pro Pinguim pra saber todos os segredos do seu rival. Você vai se fantasiar como mulher do Coringa. Você vai se fazer passar pela mulher do Coringa. Você vai dormir uma noite com o Coringa. Você vai se fazer aliviado. Você vai passar uma noite com o Pinguim. Você vai passar uma noite com o Pinguim. Ele ainda podia tirar os votos do mesmo lugar que ele tira o escudo. Pois é. Ah, o problema é se ele... Depois acontecesse igual aconteceu com a fita. Ele coloca lá pra gravar, mas a fita o traiu. Colocamos essa fita em seu apartamento para sabermos se o Coringa ia aparecer lá, mas... Ela nos traiu. Ai, tá bom. Obrigado, o Richard Pinto. Aline, você tem alguma coisa pra dizer? Ah, eu tenho um político do livro Bruxos e Bruxas, da Nova Ordem. Ele é tipo Illuminati. Bem da hora, se vocês quiserem ver depois esse livro. Você conhece, Nel? Não, do que é? Eu acho que poucos vão conhecer. Do que se trata? Ah, o livro é sobre a nova política sendo implantada no mundo inteiro, em que os jovens são mortos e tem que fugir dos políticos que estão comandando tudo. Mas porque eles querem matar os jovens? Aí não vai ter mais ninguém no mundo daqui a um tempo. É porque os jovens são incontroláveis. Aí eles têm medo dos jovens chegarem ao poder. Aí o cara quer... Ou que os jovens sejam do jeito que eles querem, tipo, certinho. Se não forem como eles querem, eles matam. Mas é tipo futuro, pós-apocalipse, coisas assim. Não, né? É porque, assim, tem um bocado de polvo-aranha e eles querem matar o povo. Pra ele não chegar no poder. Então, aí faz sentido. Não é? Aí faz sentido. Eles devem estar puto com... milhão de poucos sobre o Tazodio. Então, os jovens desse livro, eles apenas fazem posts de CDZ e perdem os podcasts o tempo todo, e aí os mais velhos imagina se o filho da puta desse chegar no poder. Mata! Tem que matar enquanto é novo. É, pois é. Não deixa se criar, né? Ai. Mas ele... Não, mas ele educação, né? É por isso que... Agora vem aquele meme do Osama Bin Laden. Por isso que eu mato gente. Pois é. Interrompendo os outros. Tá bom. Tá vendo, povo? Cuidado. Mude seu comportamento. Ou seja, os caras queimam até morrer, né? É a morte da delícia. Tá bom. Obrigado, Aline. O seu comentário foi o melhor que teve até agora. Venel, fala outra aí. Cara, o Oliver Queen, ele chegou há um tempo a ser prefeito de Star City. Na revista, é nas difícil, HQs, né? Sim, nas HQs. Chegou a ser prefeito de Star City. Na época, todo mundo achou estranho, porque ele sempre era aquele cara bem... Achei estranho pra cacete, mas ele não achou legal na época. Ele se elegeu pelo Partido Socialista? Não, pelo Partido Verde. Não. É isso que eu ia falar. Falar nisso, tem até uma postagem que tá rolando no Facebook do Eduardo Jorge falando: tá vendo aí, se vocês votassem no Partido Verde, esses seriam os seus ministros da defesa. Aí o Oliver Queen e o Tommy do o Ranger Verde do lado. Foi o Ranger Verde. Ia ser foda, hein? Caralho, tipo assim, a Rússia, o Putin ia chegar aqui, o Tommy ia chamar o Dragão Verde. É o Dragon Zord. Puta merda. Eu descobri aqui uma política, uma moça, chamada Olga, eu acho que é assim que se fala, Olga Liushak. Ela é ucraniana, 30 anos, foi candidata, eu não sei a quê, e também não sei se ela foi eleita, mas eu só sei que ela, assim, feliz, ela foi uma das que teve as fotos vazadas. Olha aí. Ah, no iCloud, sei lá. Ela não ganhou as eleições, mas ganhou os nossos corações. Porra, e por que a mulher pera não ganhou aqui, né? São Paulo, o pessoal não gosta de mulher, não, é? Ah, não sei. Eu nunca fui lá em São Paulo. Se fosse por aqui, o pessoal lá gosta de palhaço, né? Mas não gosta, né? É verdade, gosta de palhaço. É. Mulher não gosta muito, não, né? Não. É, tá bom. É, obrigado, meu. Ô, Richard Pinto, fala outra aí. Cara, eu vou falar do Thor, que foi num arco do Quarteto Fantástico Ultimate. O Thor simplesmente virou presidente dos Estados Unidos. Olha aí. Pois é, já que foi falado aí do Eduardo Jorge, né? Que é o do Partido Verde, mas nada melhor do que falar do Thor, né? Que no universo Ultimate ele nada mais é do que um riponga com superpoderes. Aí teve um arco do Quarteto Fantástico simplesmente da realidade alternativa, porque o Quarteto Fantástico volta no tempo, né, pra evitar que tenha um acidente. Eu posso até explicar isso bem fácil. É assim, o Quarteto Fantástico ele viaja no passado pra impedir que a máquina de transporte interdimensional deles pife e eles ganhem superpoderes. Nisso, eles acabam encontrando os Skrulls. Os Skrulls vêm pra cá pra ganhar a confiança do povo. Eles dão superpoderes pra todo mundo. Só que, assim, o Skrull Rei, ele tem um traje que permite a ele absorver todos esses poderes. Ele quer usar isso pra fuder com tudo. Fuder com Batman. E no meio disso, ele coloca o primeiro idiota que ele encontra com o presidente, que no caso é o Thor. Não, é fácil, mas de pular o hippie bêbado, né? Ah, porque o Thor não é o Deus Trovão dele, não. É. Nesse universo aí. Não. Diga. Aí no final, o Ben Grimm, já que ele é o único que não tem poderes nessa terra, ele consegue enfrentar esse Super Skrull, pega o traje dele, volta no tempo e impede o Quarteto Fantástico de mudar o passado, aí tudo volta ao normal. Cara, mas o Ben Grimm sempre se fudendo, né? Quando todo mundo tem poder, ele é o único que é feio e não desliga. Quando todo mundo... E quando todo mundo lá na Terra tem poder, ele é o único que não tem nada. Se fosse preto, pronto, aí o racismo estaria perfeito. Eu vou gostar de derrotá-lo novamente. Incompetente, devia acabar com vocês. Não servem pra nada. Mas não fala assim. Chame o Dramoli. Madruga, Jetson. Cara, eu vou falar uma coisa aí da atualidade. Não, melhor. Acabei de ver um vídeo aqui no YouTube, então vou falar de uma coisa muito melhor do que eu ia falar. A política de boa vizinhança do Chaves. Aí sim. Desse, que tinha festa da boa vizinhança lá. Teve até o famoso poema do Chaves. Volta o cão arrependido. Não, e tem que... Tem que repetir 3.000 vezes, viu? Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Muito bem, Chaves, muito bem. E o verso é repetido 44 vezes. É, e o verso é repetido mais 48 vezes. Puta que pariu. Não, ali tem também o mamãe querida, meu coração por ti bate... Como um pano de engraxate. É. Não, e o maneiro é que ele fica 2 horas pra tentar falar a frase dele. E era só isso mesmo. Mãe querida, meu coração por ti bate. Com muito prazer para todos vocês. Mamãe querida. Mãezinha, mamãezinha. Viemos alegremente pra cantar em teu louvor. E pra felicitá-la sempre. Já podem aplaudir. Mas tá bom, obrigado, Madruga. Vai, povo, fala outra aí. Porra, eu vou falar de um filme de comédia que passou há uns tempos, do mesmo diretor lá do Entrando de uma Fria no Austin Powers, que é Os Candidatos, do Will Ferrell. E que, assim, tem os candidatos por uma vaga no Senado, competindo. E cada um faz cada coisa pra ganhar pontos. Por exemplo, tem um Will Ferrell, ele fica desesperado pra ganhar pontos. Ele vai lá, ele grava um vídeo dele comendo a esposa do rival dele. Ah. E depois coloca isso na televisão. E o pior é que ele ganha pontos, cara. Aí depois o outro de vingança vai lá, dá um tiro na perna dele público e ganha pontos de novo. Porra, caralho, que merda! Cara, eu também teria pagado assim, o Feral socando a cara de um bebê. Nossa! Porra, sério, isso foi muito foda, assistam. É, o exemplo de fazer política. É, tá bom, obrigado. É, Venel, fala outra aí. Cara, o político real, mas numa obra de ficção, é o presidente dos Estados Unidos no Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. É o Ronald Reagan. É legal, cara, ele é todo cheio de tirada, sabe? Todo cheio de tiradinha. Tem uma parte lá que ele fala, falando do Superman, ele fala lá que, um pronunciamento, né? Nós não devemos temer porque Deus está do nosso lado, ou então pelo menos alguém quase tão bom quanto ele, falando do Superman. Agora, aí faz um personagem legal desse jeito, né, e tal, no Cavaleiro das Trevas, aí o Frank Miller volta no Cavaleiro das Trevas 2 e a gente descobre que o presidente dos Estados Unidos, na verdade, é gerado por computador e é controlado pelo Lex Luthor. Puta que pariu. O Reagan já estava morto? já estava morto no Cavaleiro das... Eu não sei, no Cavaleiro das Trevas 2, não sei se ele já estava morto, foi em 2002 a série. Legal é que aquele na hora que ele aparece na televisão para falar da bomba atômica que tá vindo para os Estados Unidos. É, gente, parece que os comunistas não... entenderam a piada. Não, mas o Ronald Reagan dessa série, muito falou, foi ele que mandou o Superman me fuder com o Batman. Foi. Cara, é legal que ele disse, você vai lá dar uma mansada no sujeito. É legal, no De Volta para o Futuro, tu lembra quando o Marty volta para 1955? Aí o doutor pergunta quem é o presidente dos Estados Unidos, aí ele fala que é o Ronald Reagan, e ele não acredita porque ele era um ator, né? De filme de Ronald cowboy. Reagan era ator de cinema, é tipo como se você dissesse, quem é o presidente do Brasil? Antônio Fagundes. Boa. Como se você voltasse no tempo e dissesse pro seu pai, quem é o presidente? Tony Ramos. Puta que pariu. Tá de sacanagem. Veja pro lado bom, todo mundo ia comer friboi, carne boa, de qualidade. Tem outra coisa, viu? Não basta usar camisinha. A puta tem que ser friboi, com garantia do cafetão e um controle rigoroso de DST. Sueli, você é puta friboi? Claro que sou, Marcão. Olha aqui, ó. Se o Fagundão fosse o presidente, o vice ia ser o Bino. Ia ser. Ia ser o programa Meu Caminhão Minha Vida. Todo brasileiro ia ter dinheiro pra comprar um caminhão. Sim, pelo menos. A Sula Miranda ia ser ministra de alguma coisa e aquele cara que apresenta o Siga Bem Caminhoneiro de 6 horas da manhã no SBT também ia ter algum posto importante. Era bom que pelo menos as estradas talvez fossem melhorar, né? Pois é. Cara, Siga Bem Caminhoneiro, acho que não passa mais isso não, Madruga. Não? Cara, eu não sei. Sim. Passa assim ainda? Passa, no SBT passa. Cara, eu adoro esses programas de domingo de manhã. Tu lembra daquele Peste e Companhia? Puta que pariu! Caralho, isso aí eu assistia, sabe que é em 92, maluco. Peste e Companhia, depois passava Siga Bem Caminhoneiros. Não, no início eu não entendia, quando eu era novo, eu ficava puto porque o Sacana pescava o peixe e devolvia. Aí o filho da puta, pescou a porra, come! E aí devolvia. Depois você entende que é uma pesca esportiva, né? Que você não pode ficar com o peixe. É, aí o coitado do peixe fica lá ferido, né? Pesca esportiva. Não, ele mete um anzol na cabeça do peixe e depois solta o peixe. Você vai viver. O peixe daqui a 2 horas morre. Você entende que quem tá ali não precisa pescar pra comer, né? É. Você crê. Ai, mas é porra, era foda mesmo. 5 da manhã eu passava Peste Companhia, depois Siga Bem Caminhoneiro. Eu gostava. Ah, eu pensei que não passava mais essa merda, não. Nem sabia. É a gente que não acorda mais esse horário. Não, o problema é que eu não acordo mais esse horário, né? Essa hora é uma ressaca desgraçada. Puta merda. Na verdade, eu nunca sei se é domingo ou sábado. É domingo. Ai, não, eu não sei o dia que eu... Não, deixa. Tem que ficar perdido. Deixa pra lá. É que eu não tenho janelas da brega de Jorge. Ai, obrigado. Obrigado, Evenel. Richard Pinto, fala outra aí. Cara, também um outro personagem muito bom foi a Mulher Maravilha, que numa revistinha lá da Era de Ouro apareceu ela querendo ser presidenta também, viu? Você lembra disso, Neo? Eu não. Também não. Qual é a era? A de Ouro, né? 1930. A Era de Ouro, né? 1930. Lá nos, Não, não lembro não. Nessa época eu tava lutando na guerra. Tava no tempo de vovó. Tava lutando na guerra? Era, não tava... Tava com essa metranca aí da mão, não, do Julius? Era fuzil mesmo. Não. E ela ganhou o cargo? Não, infelizmente não. Só protegeu a América da ameaça, da grande ameaça vermelha, barra nazista, barra europeia. É porque o América é um país machista, não é igual o Brasil. Nós, porra, elegemos mulheres para os nossos cargos. É que naquela época era 1940, né, cara? Naquela época, lugar de mulher era na pia. Já avisei que vai dar merda isso. Sentando a barriga no fogão e esfriando ela na lavadeira. Hoje em dia mudou mesmo, porque a mulher não lava louça. Hoje em dia tem até um integrante que lava louça durante o podcast que a mulher obriga. Ai, tá bom. Cara, eu vou falar... Não lave, não. Beijo, amor. É ele que não lave. Eu vou dizer aqui de um prefeito, mas é um prefeito de bosta, mas bosta mesmo, que é o presidente da Alameda dos Anjos, dos Power Rangers. Tem prefeito ali? É o presidente, caralho. Cara, ele nunca apareceu, mas é por isso mesmo que ele é um bosta, porque jovens, 5 adolescentes que não tem nada melhor pra fazer, destrói a cidade dele todos os dias, mas todos os dias mesmo, até no domingo, que eu assisti domingo também na Band. Cara, destrói a cidade e ele nunca apareceu pra reclamar nada, pra ele tá tudo certo. Pode continuar destruindo. Você apareceria pro povo na cidade sendo destruída toda semana pra falar alguma coisa? Eu ia me esconder no abrigo, cara. Não, claro, eu chamaria a Força Nacional. Prenda esses filhos da puta aí vestidos de palhaço, cada um com uma cor, que eles estão brincando com a cidade. Prenda aquela puta lá da lua, que tá jogando bastão. Não. Ele aprendeu essa política aí com o prefeito de Tóquio, cara. Os monstros que a Rita mandava, os monstros não destruíam a cidade não, bicho. Eles assustavam apenas as pessoas. Você vê quando os monstros apareciam, o que acontecia? O povo corria com medo. Os Power Rangers... Como é que o povo corria? Ai, que medo. Os Power Rangers que chegavam com aqueles Megazords gigantes, destruíam os prédios, coitado. Uma bicuda do Megazord era 3 prédios que caía. Mas ele não ficava... Mas ele ficava falando... Ele não ficava tão puto, cara, porque ele podia usar isso. Não, eu tô gerando emprego pra poder construir esses prédios rápido, não sei o quê. Ele contratava a empreiteira do amigo dele. Era assim, cara. Cara, mas isso é verdade. Pode usar desculpa aqui, ninguém fica desempregado. Todo dia tem coisa pra fazer. Última rodada agora, né? Já tá bom? Começa aí, Richard Pinto. Porra. Acho que o povo, porque ele já tava falando aí. Não, mas é por isso mesmo. Ai, filha da puta. Eu vou comentar: o melhor presidente de todos é o Obama, que ele não só é de verdade, como ele também é um presidente da cultura pop, né? Dos quadrinhos, da mídia, que teve uma série que o... Na verdade, um quadrinho, uma história que o... Que o Homem-Aranha salvou o Obama. O Camaleão, né, um desenho do Alex Ross, né? O Alex Ross desenhou o Obama também. Mas a maior homenagem de todas, o mestre Rob Liefeld, que fez o Obama aparecer numa história do Youngblood. E claro que o Obama apareceu com um trabuco. Tá bom, obrigado. Obrigado, Richard Pinto. Vai, Nel, já começou aí, continua. Cara, não sei, eu não consigo lembrar de nenhum governante. Sim. Agora eu pulo aí, vai, chama outra pessoa. Ah, filho da puta. Me vê como convidado e não nem contribui com nada. Vai, povo. Porra, eu queria falar do líder de nações, o cara que governou o mundo várias vezes, o Superman, já dominou o mundo lá em Justice, teve histórias também da Era de Prata... Esse puto já tomou poder um monte de vez. Tem que fazer isso no Reino da Manhã também. Mas o Super-Homem é um filho da puta. Quando ele toma poder, vira um monarca, né? Não tem nada de democracia no governo dele. Ele virou Hitler, cara. É, pois é. Me obedece ou morre. Cara, no Just, eu descobri que o Capitão Marvel morreu, o Super-Homem perfurou a cabeça dele com o raio laser. Porra, cara. E foi isso, Madruga? Matou a canário negro grávida. Foi? Ah, matou a canário também? Grávida. A canário negro grávida. Ah, pois é. Tá bom. Obrigado, povo. É... Vai, Madruga. Cara, eu vou falar agora aqui de um produto nacional, mais um. Só que dessa vez um produto cinematográfico, que é aquele novo filme do Leandro Hassum, o Candidato Honesto. que pelo que eu vi aqui pelo trailer, é uma releitura daquele filme do Jim Carrey, que a filhinha dele faz um pedido e ele não pode mais mentir. É a mesma coisa, só que se passando com o Leandro Hassum, cara. Ah, é? O tema é ele não mente no filme? Ele é um político safado normal, só que eu acho que a mãe dele, uma velha aqui, quando tá morrendo, dá uma porrada nele e fala: seu filho da puta, tu não vai mais mentir. Aí, misticamente, isso vira um feitiço pra ele e ele não consegue mais mentir. Puta que pariu. Cara, eu tentei assistir esse filme esse domingo no shopping, mas caralho, lotou no Dia das Crianças. O filme é bom, Madruga? Assistir. Eu não sei, eu só vi o trailer. Ah, filho da puta. Porra, eu já ia perguntar como é que termina o filme. Então, pra tu ter uma ideia, normalmente você pega as melhores partes do filme e coloca no trailer. Sim. O trailer é uma merda, cara. Ah, o trailer, o Madruga disse que é bom. Não, no final ele volta a poder falar a verdade, a mentira, mas ele vira um político bonzinho. Final é esse? Aí não reelege. É. Político honesto não ganha. Todo mundo sabe disso. Tá bom. Vai, doutor Evenel, já lembrou aí de alguma coisa? Não, lembrei nada não. Pode pular a minha parte. Puta que pariu. Muito obrigado pela sua presença. Aline, você tá aí ainda? Oi, tô aqui. Diga uma aí, por favor. Brainiac 5. Brainiac 5 no Superman e a Legião de Heróis. Cara, eu vou ser revista aqui, olha na mão, encadernado, né, Aline? Olha aí, pensamentos isso. Interligados. Olha só. Olha aí. Irônico falar isso. Liga de colo. Fala que ele leva um Superman lá pro futuro porque tá acontecendo umas merdas lá. Eu cheguei até a parte que ele descobre que tá sem poderes, ele leva um tiro na mão. Não, é que assim, um... Terminei de ler, não. Um cara que tentou, doido, que tentou entrar pra liga, ele usou a máquina do tempo pra, assim, criar um mito de que o Superman, ele não era alienígena, e sim um cara que ganhou poderes na Mãe Terra. Aí ele promove, um regime fascista pra matar todos os aliens. Povo, quê? Tu tá falando dessa história? É. Pode parar de falar, então. Ô, Aline, acaba com a vida do Neo aí, conta o final da história. Então, no final... Não, assim, o Brainiac, ele vira o líder de colo pra tentar ajudar o Superman, aí eles conseguem matar o cara lá. Eles prendem. Porque o Superman não mata, né? Porque assim, o cara tava perseguindo vários membros, aí no final o Superman, com a ajuda dos membros da Liga dos Super-Heróis, dos Institutos e da Legião que sobrou, conseguem destruir o aparelho que deixou o Sol vermelho pra voltar a ser amarelo, e o Superman vai lá e junto com a Legião, detona o cara. Ele prova que ele é o Superman de verdade, que não tem essa coisa de Mãe Terra, de ser contra os aliens. Aí fica tudo bem. E ainda dá tempo de, nos últimos segundos, ele salvar a Terra aqui da guerra lá. No último segundo. Que a Terra tava perseguindo e matando tanto alien que todos os outros mundos estavam querendo entrar em guerra com a Terra. E o Brainiac, ele virou líder de culo justamente pra tentar atrasar isso, né? Pois é, esse negócio de plano colo não dá certo. Todo mundo lembra que congelou várias contas nos anos 90. Por isso que deu impeachment, porra. Plano colo, todo mundo sabe que é da merda. Pra que fez? Tá bom, obrigado, Aline. De nada. Cara, vou falar aqui de um personagem. Que não é personagem da vida real. Vocês assistiram aqui o vídeo da entrevista do Jardel, do Grêmio? Não. Caralho, maluco. Rapaz... Se isso não for um personagem... Cara, só um trecho da entrevista que os entrevistadores perguntam pra ele. Jardel, você é de direita ou de esquerda? Aí, primeiramente, ele diz, não, de esquerda. Aí o cara diz, por quê? Ele é... Aí, na verdade, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou de cabeceio. Puta que pariu, cara. Porra, cara, você... Assistam esse vídeo aí que vocês... Rapaz, se fosse uma coisa ensaiada, não saía tão escroto a situação. O cara parece que tá mamado, maluco. Sei lá, porra. E o pior de tudo, ele ganhou. É o gol da Alemanha. Que A gente merece. Pois é. Eu vou fazer minhas malas, vou sair desse país, eu acho que vou pro Paraguai, Peru. Diga, Richard. Qual foi o estado mesmo? Qual foi o estado que ele foi eleito? Rio Grande do Sul. É, né? Depois nordestino é que é burro, né? Ah, não, isso daí nem é Brasil, porra. Eles não ficam falando que não é Brasil? Agora não é Brasil mesmo. O pessoal do Rio Grande do Sul e de São Paulo são os mais inteligentes do planeta. Eu recuso acreditar Paulo, que essa gente burra seja parte desse país. Ô Aline, é que vocês têm o povo pra contrabalancear, então esse ainda é um argumento válido. Cara, o pessoal de São Paulo vota no palhaço pra deputado e um palhaço pra prefeito, pra governador, olha. E eles são gênios, né? É, mas tá bom, né? Essa aí foi a ajuda do HQ Fan pra você refletir sobre os políticos, esse segundo turno que vai ter na sua cidade, no país, a nível de Brasil, pra que você... Tome o exemplo desses políticos aqui que nós citamos e vote erradamente no dia... Que dia é o segundo turno? Vai ser no final de semana que sai esse podcast. É, pois é. Né, nessa data aí que você mesmo sabe, que eu não sei, mas você sabe. 26. Mas tá bom, chega de político nessa merda. Vamos agora para nossas leituras de comentários. Sobe a música, povo. Começa aí, povo. Bem, hoje no meu post sobre o filme do Lego Batman no cinema, o Churro me respondeu. Mas essa versão que vale do Batman, completamente babaca. Ah, tá. Ah, do Batman. Era pra rir? Sei lá. Ele colocou uma risada no finalzinho. Não, Churrumina é gordo. Gordo só faz merda. O pai gordice. Vai, o próximo. O Richard Pinto, no meu post sobre como seria Batman eternamente nas mãos do Steve Burton, o Richard Pinto falou. É que assim, o Robin e os duas caras nesse filme seriam negros se fosse o Tim Burton. Ele respondeu. Dois negros? Muito melhor. O mal venceu. Mas seria complicado porque dois personagens protagonistas teriam que morrer, né? É. Sabe e que o Preto morre no filme. E o Nilson Locon comentou aqui que o filme, que se isso acontecesse, o filme seria salvo se o Dick Keanu fizesse a dancinha que eu pus do GIF do post a cada 5 minutos. Ah, o irmão do Kyle, do Michael Kyle. É, o cara que fez aquele Inatividade Paranormal. As Branquelas. É. Ah, desse Inatividade Paranormal é maneiro, o fantasma come ele. Aí, maneiro que ele tá assistindo o vídeo, a mulher chega por trás, o que é isso, amor, que você tá vendo? Não, não, não, nada de importante. Obrigado. Madruga, separou aí o comentário? Separei aqui, no estilo, quem sabe faz ao vivo. No último podcast do o Velasquez, comentou aqui, fui fazer o download e apareceu o nome do arquivo, podcast do Algures. O algurismo está atacando o HQ Fan e logo não teremos mais notícias do Braga de Jorge. Desisti de ouvir na hora. Porra, se não vai ter mais Braga de Jorge, nem eu vou ser só HQ Fan. Não, mas é sério, eu tô recebendo várias reclamações, povo. Dizem que o depois que mudou o site, o Braga de Jorge sumiu. Pois é, né? É que houve polêmicas aqui nos bastidores do site. E, cara, eu acabei de ver aqui nas interwebs, tem uma pesquisa de uma universidade lá da Turquia que homens com barriguinha são melhores de cama. Olha aí. Estudo turco revela que os gordinhos têm desempenho mais prolongado na cama. Você é bom de cama, Nel? Eu sou quando eu deito, meu filho. Eu durmo num instante. Ô, moleque. A noite toda, hein? Ninguém te tira da cama, hein? Não, na cama é um DVD. Deita a vida e dorme. Tá bom. Tá, obrigado. Vai, Richard Pinto, tem aí comentário? Tenho alguns comentários também do podcast passado, né? Primeiramente, nosso querido e ausente cofre do Ultra Don Jive Moral comentou: podcast em texto é ainda uma ideia visionária que levarei pra frente. Aí o nosso querido patrão Renan Chinco respondeu pra ele: Rapadura Cast, uma vez quiser recrutar pessoas para transcrever os podcasts dele, para que pessoas com deficiência auditiva pudessem curtir os pods. Eu acho legal tentar atingir, mas tem que ter um jeito mais prático. Tem programas que fazem isso por você. Não, o Renan é burro pra caralho. É, o Richard Pinto tava sendo irônico com o cofre do Ultra, e o cofre do Ultra foi irônico mais ainda. E o Renan, burrão. É, essa ideia é boa. Burro pra caralho. Porra. Idiota. Aí teve também o Polvo Aranha, né, que comentou: quem gravou isso? Demite esse puto. Aí eu respondi: gravou ruim, perdeu e depois resgatou do cu. É um errão mesmo. Polvo, parabéns. Aquele podcast tá uma bosta. Eu sei, eu só tô seguindo meus ideais idiocráticos. Pois é, você vai ser o jovem do livro da Vini. Vão queimar sua rosca. tá bom. É, terminou, Richard? Terminei. Tá bom. É, Venel, tem algum comentário do Dark Chip? Tem algum poste do Dark Chip? Lá do tá, só que tem comentário teu quando eu coloco uma regra 13, cara. De resto, não tem mais nada. Ah, aí eu não posso deixar passar, né? Porra, gente, vai ter que fechar essa filial. Ah, tá bom. Obrigado, Neo. É, então tá, né? Depois das nossas leituras de comentários, vamos pro nosso melhor quadro, Sabe o Mestre Responde. Solta a música, povo. Ô Aline, minha amiga. Oi. Então, aqui é o seguinte: quando a gente traz um convidado, a gente dá honra pro convidado dele se aproximar da sabedoria infinita do Sábio Mestre, dando a oportunidade dele ler uma pergunta. A gente vai deixar você ler uma pergunta hoje pra que você volte pro seu site com a sabedoria quase infinita, porque é infinito só do Mestre, tá bom? Que honra. É, mas aguarda aí sua vez. Então, começa aí, povo. Tá bem, o estagiário perguntou: Mestre, BG do Neo, por acaso, seria Adoniban agora em outro anonimato? Aí o Sábio Mestre responde: talvez sim, talvez não. Tá vendo aí, Neo? BG do Neo não é o povo, não. Não. Porra, Neo, é você anônima, você que tá querido lá pro Mestre. Não. O burro, ele não é. Ele não pode, o Neo não pode sentir inveja dele mesmo. Ele não pode ser inveja do Neo, caralho. Pra conversar, o Neo mandou uma pergunta hoje, mas tá mais na frente. É. Obrigado, povo. Madruga Jackson, vê a próxima aí. É. O japonês nada maravilhoso, cavaleiro de bronze da constelação de Minhoca, perguntou: Mestre, embora não me compare à grandiosidade dos negros maravilhosos que defendem sua retaguarda, queria pedir para me unir a eles na santa missão de defendê-lo. Sei que se me esforçar muito, talvez eu consiga fazer o meu poder arder atrás de você com tanta intensidade quanto os outros queimam seu poder intensamente atrás do senhor. Será que o senhor me daria essa honra? Aí o mestre responde: não, obrigado. Acho que o mestre reverso talvez precise ser guardado por trás, junto com os outros negros maravilhosos. Eu não preciso ser guardado por trás porque eu siei me defender sozinho com o meu Satã Imperial. Eu o quê? Eu siei. Eu não entendi. Ai. Mas o japonês deve ter entendido, né? Sim, exatamente. Cara, agora eu fico me perguntando o seguinte: esse santuário aí deve ser uma terra alternativa, porque essas constelações eu nunca ouvi. É, minhoca, jiboia, serpente, anaconda. Eu acho que o Seiya não aprovaria certos cavaleiros. Shishu aprovaria. É capaz. É. Aline! Eu. Você pode ver a próxima pergunta pra gente, por favor? Posso. A Cremilda Antiga Anônima perguntou. É, só uma coisinha. É, Aline, as pessoas que não têm o contato com o nível de sabedoria do mestre, geralmente eles cometem a pequena gafe de tentar modificar o conhecimento do mestre. É, a leitura tem que ser fidedigna. Você que está lendo pode não entender a mensagem, mas a pessoa que mandou a pergunta, ela vai entender. A resposta é pra ela. É porque não é pra gente, é pra pessoa. A gente apenas transmite a situação pro mestre. Ok. a Cremilda Antiga Anônima perguntou: Mestre, me desculpe estar afastado esses tempos. É que minha família me mandou para uma casa de campo. Pois disseram que eu estava falando muito no Senhor e que precisava esquecê-lo. Mas, mestre, nesse lugar que estava tinha muitos bichos, o boi e a vaca, e era tão lindo, mestre, como o cavalo encoxava a égua por trás vendo aquilo, só ficava imaginando. O Senhor sendo meu cavalão e fazendo aquilo que tenho vergonha de dizer. O Senhor acha errado ficar pensando essas coisas sobre nós, sabe o mestre? Aí a resposta é: não, eu não acho errado, para mim isso é perfeitamente normal. Ai, Acremilda. As mulheres caem diante do sábio mestre. Mas a Acremilda deve estar totalmente errada, porque ela quer que o mestre perca o poder. Se o mestre perder a virgindade, o mestre não vai ser mais o maior sábio do mundo. Você viu que quando o Renan perdeu a virgindade, ele ficou mais burro. Richard Pinto, vem a próxima aí. Amigo do polvo perguntou: mestre, não sei o que perguntar. Será que sou igual ao polvo? Nossa, porra. Esse amigo do povo aí tá nervoso, viu? Porra. É que ele tá se abrindo pra resposta. Faz sentido. Ai. E a resposta? Eu sei lá, pergunte isso ao povo. Mais uma resposta, mais uma. É, essa resposta foi tipo uma... A resposta pra uma pergunta retórica. O amigo do povo é igual ao povo? Porra. Isso não tem resposta. Sim. É, obrigado, Richard. Ô, Evanel, você mandou aí uma pergunta pra gente... Você mesmo. Então lê aí sua própria pergunta, por favor. Tá, vou ler isso aqui. Tá, certo. O suposto verdadeiro Neo perguntou. Porra, besta. Esse povo aranha ainda inventando muitos fakes pra degradar minha imagem. Só por causa do de eu... Nossa. Só por causa do de eu sentar no colo quente do JJ. Quero deixar claro que não fico só sentado no colo dele e trabalho de verdade no Dartif, deixando o pessoal montar em mim pra brincar de cavalinho. Sou um homem trabalhador e exijo respeito. Mas tirando isso, mestre, não que eu não esteja feliz como estagiário sentadinho, mas por acaso o senhor não poderia me dizer o que o povo aranha deu pra ser promovido pra estagiário nível 2 aqui no site? Agora eu sou nível 3, porra. Agora a resposta é: isso eu também não sei, e afinal sou apenas um sábio guru. Ai. Olha, ó, outro, ó, quero reclamar, outro, esse suposto verdadeiro Neo é outro fake do povo aranha. Mas como? Ah. Não é você não, Neo? Não, primeiro porque eu não sento no colo de ninguém. Certo? Segundo, porque eu não trabalho de verdade no Dartif. E não sou um homem trabalhador. Então não tem como ser tipo. Ele não desmentiu que brinca de cavalo em Pocotó, vocês ouviram. Mas vai me cedo ter a dúvida de saber o que o povo deu ou não pra ser promovido? Eu faço ideia já do que ele deu. Ai, tá bom. É, o nosso outro estagiário, o Cofre do Ultra, vagabundo, chegou agora pensando que vai ver alguma coisa, mas não vai. Sim. Sacanagem. Baixou aí o arquivo, o Cofre do Ultra? Manda aí na conversa, onde você vai. Ah, filho da puta. Eu derrubava ele agora. Não, ele chega agora, não baixa o arquivo. Vai, Cofre do Ultra, vem aí a próxima pergunta. Aqui, a Cruzemilda, a parte reversa da Cremilda, perguntou: mestre, o senhor sabe onde mora o tal do povo aranha? O Todd me chamou pra fazer o moleque feliz aniversário, assim como fiz pra ele esses dias. Tenho que achar o moleque, senão vou ter que devolver os R$17 ao Todd e tô igual o Nilson, mais duro que pau de tarado. Onde mora aquele virgem, sábio mestre? E aqui o mestre sabiamente respondeu: olha, eu sou um sábio guru, não um GPS, viu, Cruzemilda? Vai ter que perguntar isso pro povo, viu? Ah, essa Cruzemilda tá muito engraçadinha, viu? Quem disse que eu tô pagando R$17 mais? Ah, promoção, mas... Não é esse o preço da brega de Jorge agora? Pois é, mas eu não pago mais, acho que tá muito caro. Tenho que juntar R$300 pra consertar o videogame. É... Madruga, vem aí a próxima. O Equinho Escamada perguntou: mestre, o Batman fez 75 anos em 2014. Será que consigo convencer minha esposa a fazer uma festa de Natal com o tema do Cavaleiro das Trevas? A resposta: vai em frente, meu filho. Eu dou todo o meu apoio, viu? O Renan fica mandando fakes pra cá, é? É, só que a gente, no caso, a gente tem uma desconfiança, né? Porque temos dois fanzocas do Batman agora no site, né? Ah, verdade. O outro estagiário também. É, sim. Eu acho que pode ser, né? É verdade. Mas só um é casado. Ah, é. Então é o Renan, com certeza. Sim, só um comprou aquela blusa de treinando pra ser... Eu sou a mulher do Batman, né? É. Tá bom. Aline! Eu? Por favor, vamos dar essa honra pra você se aproximar mais ainda da sabedoria do mestre. Vem a próxima aí. Ai, meu Deus. Medo. Negro extremamente maravilhoso, mestre do santuário de sete, a gigantesca cobra... Ai, meu Deus. A gigantesca cobra africana divina perguntou. Mestre, vejo que meus discípulos têm pedido conselhos ao senhor, o que me agrada muito, pois sua sabedoria é muito comentada na confraria dos mestres. Então também lhe pergunto, se o poder da sua sabedoria vem de sua virgindade, o povo e o cofre... São seus cavaleiros protetores mais fortes. São seus cavaleiros de ouro? De ouro? Resposta. Sei lá, meu filho. Não tem jeito que você disse. cavaleiro... O mestre... Cara... Essa merda tá evoluindo. Porque antes eram os cavaleiros. Agora tem um mestre de outro santuário. Manda pergunta. Caralho, mestre do santuário de sete, a gigantesca cobra africana. Tá virando um transcontinental já a parada. Ô Aline, só pra deixar claro que esse é o tipo de ouvinte que a gente tem. Essas merdas são eles que mandam, viu? Tá bom, obrigado. Richard Pinto, vem a próxima aí. O grávido Renan perguntou: mestre, como sabe, terei um filho daquele super-herói másculo e lindo. Vou fazer amanhã a ultrassom. Mas eu gostaria de saber pelo senhor primeiro, meu filho vai ser menino ou menina? Se for menino, posso chamá-lo de Batman? E se for menina, posso chamá-la de Batwoman? E o mestre perguntou. O mestre respondeu: porra, eu sou um sábio guru, não um obstetra. Ele é quem faz isso, portanto pergunte isso a ele. O Renan tá grávido do Batman? Acho que ele andou botando mais coisa do que o martelo e o... Pois é. Ai, mas enfim. Ô Madruga, vem a próxima aí, que é a próxima de uma celebridade, olha aí. Até a celebridade manda perguntas pro submestre. Sim, o Batman em pessoa perguntou. Olha. Mestre, aqui é o Batman de verdade, o Bruce Wayne, e não o Batman, como esses burros engraçadinhos daqui costumam dizer. E eu estou escrevendo diretamente da mansão Wayne. Não vim fazer nenhuma pergunta especificamente. Apenas vim dizer que o meu maior fã, Renan, que ele não ligue para as pessoas que ficam o abusando e tirando sarro dele. Pois fico bastante lisonjeado com todo o amor que ele sente por mim. Pois já ouço o podcast HQ Fã há tanto tempo e fico tão orgulhoso do jovem Renan que até já sonhei com ele. Bem, já que estou aqui, grande mestre, queria tirar uma dúvida com o senhor. É normal um super-herói ter sonhos molhados? É normal um super-herói ter sonhos molhados com seu maior fã? Puta que pariu, mas não acredito em nenhuma palavra disso. Puta que pariu, cuzão. Ó. Eu acho que vai ter uma briga aí entre um estagiário e o chefe, mas tudo bem. O mestre responde: Xi, sei não, viu, Bruce? Acho melhor você continuar tendo sonhos molhados com o Robin, viu? Cara, depois disso, só tem uma coisa a dizer. Renan, filho da mãe de sorte. O próprio Batman em pessoa tem sonhos molhados com ele, olha aí. Porra. Todd com ciúminhos. Cara, não é? É equivalente, tipo assim, se a Regina Hit mandasse uma pergunta dizendo que sonha comigo. Porra. É a mesma coisa, cara. Ou pescador parrudo. Pois é, por que não, o Esteban? Se o Esteban diz que sonha comigo, eu sou o mais feliz do mundo. Porra, acho que semana que vem eu mesmo vou mandar uma pergunta. Invejinha do Renan. Invejinha do Todd. Porra, rapaz. Mas tá bom, né? Terminou? Terminou. Tá bom. Então, esse foi o nosso sábio mestre dessa semana. Continue aí mandando suas perguntas. Ô, suposto verdadeiro Neo, você não é o Neo de verdade, você me enganou. Não faça mais isso, por favor. Venel, você quer fazer algum agradecimento, deixar algum jabá, qualquer coisa assim? Eu quero agradecer o Todd por ter interrompido minha janta. Sim. Ter chamado pra gravar. E nada, mais nada. Só acessem lá o Dartif e só. E o podcast sai quando? Isso não existe. Cara, não sei. Aí também... Tá me perguntando já de zoeira. Jamais. Tu vai saber quando é que vai sair, porque com certeza quando eu for gravar, como não tem ninguém pra gravar comigo lá, tu vai gravar comigo, desgraçado. Eu acho que coincidentemente serão as mesmas pessoas que estão aqui, né? Vou. Tá bom. Obrigado, Nel. Aline, minha amiga, Você quer fazer algum agradecimento? Quer fazer algum jabá? Qualquer coisa assim? Falar que odiou participar? Pode ficar à vontade. Eu quero agradecer pelo convite. Foi muito legal participar. Foi engraçado. E eu queria pedir para as pessoas curtirem a página Planeta Lúdico no Facebook e seguirem nosso blog planetaludicohq.blogspot.com.br. Valeu pelo convite. Ah, tá bom. Vai desculpando aí qualquer coisa, que o povo é difícil, às vezes a gente não consegue controlar ele. Deu sorte que o outro não tava. Pronto, deu sorte que o outro doente não tava. Tá bom, você deixa o link aí no chat que a gente vai colocar lá no post, viu? Ok. Ah, obrigado. Madruga, nada. Jackson, você quer deixar algum recado aí? Não, eu gostaria só de agradecer a todos os presentes, que elucidaram muito aí sobre a política, o cenário político das HQs e das novelas aí da atualidade, né? E qualquer coisa. Tá bom, obrigado, Madruga. Ô, Cobre do Ultra, você quer dar algum recado aí? Aquele meu jabá mesmo, Carpe Night Music, acesse. Ó, ele tá rolando alguma coisa, Madruga. E também pra acessar... Já... O quê? Foi isso aí mesmo. Completei. E acessar o HQ Fã. .com.br, né? Falando o nome correto do site agora. Tem podcast, posts legais, tem o Madruga Jackson, Povo Aranha e Cofre do Outro. É isso aí. Tá bom, obrigado. Richard Pinto. Queria agradecer a presença aí da nossa convidada, do nosso estagiário do posto avançado, né? Queria convidar todos a continuarem ouvindo o nosso podcast, a visitar o nosso site, né? hqfan.com.br, curtir a nossa página facebook.com/bloghqfan, seguir o nosso Twitter @_hqfan, assinar nosso feed quando nossos técnicos aí fizerem o nosso novo feed já agora com o endereço aqui do site, e comentar, curtir nossas postagens na página, e é isso. Tá bom, obrigado. Povo! Porra, nosso site é hqfan.com.br, Facebook é facebook.com/hqfan, Twitter é twitter.com/hqfan. Pesquisa hqfan no Google também, vai direto pra cá. Pesquisa também Cavaleiro do Zodíaco, também chega aqui direto. Povo Aranha é um demente, também chega aí, né? É assim que eu chego no site todos os dias. E apoio o movimento idiocrático. Não façam isso. Mas tá bom, obrigado, povo. Só dois recadinhos rapidamente aqui, que... Bom, eu ia indicar lá o site da Vini, mas a pessoa já fez isso, então eu vou indicar aqui o site do meu amigo Marcos Vinícius, que pediu pra eu fazer o jabá aqui do Universo HQ, mas ele não me deixou o endereço, então procure aí no Google, se você cair no site certo, tá bom, se não cair, não é problema meu. Aqui o Guilherme Vander pediu também pra fazer o jabá dele, que é o blogdovander.blogspot.com.br. E ele fez uma matéria lá com a desenhista ou desenhista Chris Peter. Que é... Tipo saber que nem quem é o Bazuca, né? Você já tá ficando sem graça. Por que você zoou o Cofre do Ultra desse jeito? Mas é isso, o Renan, ele mais uma vez estava na chamada, mas não atendeu, porque apertar o botãozinho verde pra ele é muito difícil. E tá bom. Eu vou agradecer então ao Madruga Jackson, ao Povo Aranha. Valeu. Nossa senhora. Venel. Um beijo, Giovana. Olha aí. Beijo, Giovana. Uou! Cofre do Ultra. Valeu. Richard Pinto. Boa noite. E a nossa amiguinha lúdica, Aline. Tchau. Obrigado, Aline. Muito obrigado por participar. Povo, coloca na vista negra aí, viu? Já sabe, né? Não mandou um beijinho, ela saiu correndo. Pô, o Nel assusta os outros. Tá bom, isso aí. Votem aí com consciência ou não. Fiquem bêbados e esqueçam o dia da eleição, como eu fiz no dia 5. E tá bom. Povo, solta a música aí, Madruga Desktop. Tchau. Foi. Fala assim.